o menor da alcinha, bebê. É o menor da alcinha. É o menor da alcinha. Tudo bem? Vem comigo aí, ó. Trajado de Glock, ela joga na cara de trem abusado, ligando pra casa. Deixa que te conhece, deixa molhada, te dá uma sarrada no pente rachado. Vou botar nessa safada, vou botar nessa safada, vou botar nessa safada, vou botar nessa safada, vou botar nessa safada, vou botar nessa safada. Vou botar essa foda, botar essa foda, bota, bota, bota, bota, bota, bota, essa foda. É o groove, essa foda. Swing, trajado de Glock, ela joga na cara de trem abusado, ligando pra cá. Deixa que te ponha, te deixa molhado. E agora? Vou botar nessa safada, vou botar nessa safada. Tamo junto, muito obrigado pela presença que eles fiquem. Eu vou botar nessa safada, vou botar nessa safada. É agora, virada, virada. Ah, eu vou botar nessa safada. Essa safada. Essa safada. André Celias, o moral de Bicoara. Danadinho, o menor da Rocinha.